e sei que batalhas vêm ao meu encontro. Conduza-me pela espada que eu esteja pronto. O inimigo está solto, parece cordeiro, mas é louco. Te ilude, te apunhala, te trai com um beijo no rosto. Aí louco, a caminhada é longa. Jesus te ama, te cuida, te sonda. O sábio verdadeiro admite, aprende no erro. Paraíso insano de santo, sol supremo. Extremo babilônico e vingador. Defeitos ou qualidades gerados com ódio ou amor. Cadê o perfume da flor? A bondade dos moleque crescendo com ódio na veia. Em busca do reino terrestre, misericórdias que se perdem, caiu. Levante e anda, tem dificuldade sim, mas também tem a bonança. Vê um cavaleiro com sua balança, o peso justo é a cobrança. Se arrependa perverso, atire a morte herança. Muita ganância, vingança, homem cego. Quantas cabeças pisadas pelo seu ego. Quando bateu os pregos, imagine a dor de Deus. O crime é embaçado, mãe que chora pelos seus. O que é meu, se for teu, tá guardado. Se não for teu, não toques, ou serás amaldiçoado. Declarado culpado por maus conselhos. O lábio de verdade é pra sempre, o vento é passageiro. Lado a lado os parceiros, na angústia vira irmão. Quando um cai, outro levanta de coração. Tribulação, varão, muitos espinhos, obstáculos. Coração, traça o caminho, Deus dirige os passos. Sei que há lutas, guerreiro, mas nunca desista. Eu posso, você pode ir, vamos em busca da conquista. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Vereda plana ou cercada de espinhos, em seu caminho Ele sempre vai estar. Senhor, aniquilaste quem semeia a fome, inveja e seca, tira por mone a vida alheia, que tapeia rostos decente. Recordei lendas escrita do verme que deu de presente a cabeça de João Batista, imperialista, monarquista. Satisfaz o ego cego, mais tarde chama os guardas, suja as fardas e bate os pregos. Mata o servo na maldade, iniquidade e a vontade. Eles não sabem o que fazem, ó meu pai, tem de piedade. Me guarde dos olheiros, identifica os corpos estranhos e veste de cordeiro, escondido nos rebanhos. Para os ganho, tá na chuva, numa desce ele resbala. As unhas rasga as luvas, ovelha negra mostra as garras. Pete marra, esconde as caras, maquiagem ser divino. As pranchas derrubadas no passar do pete fino. Caindo-se insensato, pelos atos se arrepende. Pois me deixe pra beber vinagre pra matar a sede. Joga rede, espera peixe, inocente igual menino. Se esquece que não deste de comer ao peregrino. O destino foi traçado pelos lados que caminha. Serás abençoado com bom trigo, a melhor vinha. Minha dificuldade foi preciso conhecê-la. Quem não conhece o escuro ainda não sabe o que é estrela. Pra vê-la na amargura, descobri na tempestade a fórmula da cura do veneno da vaidade. Verdades pouco somem, as flores também fedem. O homem corrompeu-se até no jardim do Éden. Impede que sucedem, prossegue infiéis. Tem espinhos nos caminhos, mas és tu que guia os pés. Sei que há lutas, guerreiro, mas nunca desista. Pode ir, vamos em busca da conquista. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Vereda plana ou cercada de espinhos, em seu caminho Ele sempre vai estar. Libertado da angústia, o ímpio tenta atrasar. A mentira é ventania, querendo te derrubar. Afligido será o companheiro dos tolos. O mal persegue pecadores, o bem é para todos. Corações e rostos endurecidos pela raiva. Irmão, a multidão aplaude, mas também vai. Eu quero que saiba. Descrição torna longânimo, sua glória é perdoar. Tenha bom ânimo, o meu maior tesouro é Jesus Cristo. No amanhã nada me importa, pois nele confio. Mano, pra Deus não existe uma só vitória. O pódio é coletivo, a comunhão leva a glória. dentro da arena, só problemas, contas paga. O homem que eu temo caminhou sobre as águas. Mágoa de tabela, bala altera, mas no fim da sigo justo no discurso, na espera da segunda vinda, ainda baqueado, com os poetas ensanguentado, nem mesmo atordoado, troco certo pelo errado. Sei quem teve do meu lado, se disfarce, tá na equipe. Terezinha, minha rainha, classe A, convite VIP, tudo de elite, pra mulher que me apoia. Meu amor pela senhora faz juros no porta-joia. Passado amargurado, de virtude, o aprendizado, que eu vi angustiado, hoje nas águas batizado, resgatado. Insisto no relido, sem Cristo libertado, não serás mais afligido, então prossigo. Com a pena no pergaminho, florido, um dia vejo esse caminho de espinhos. Sei que há lutas, guerreiros, mas nunca desistir.